BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Muito boa tarde, na Rádio Boa Nova retomamos hoje o espaço BLC3, Ciência no Interior, este projeto que é dinamizado pela Rádio Boa Nova numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Temos vindo a dar conta de alguns projetos em curso no seio da BLC3, também já falámos com empresários e investigadores. Hoje damos a vez a José Monteiro, um jovem de 24 anos, do vizinho Conselho de Tábua e que é investigador na BLC3. Mas vamos convidar José Monteiro a fazer as apresentações. Ninguém melhor do que ele para se dar a conhecer. José, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. Já agora, e para quem nos escuta, convidava então a fazer uma breve apresentação. Quem é o José Monteiro? Então, pronto, como disse, chamo-me José Monteiro, tenho 24 anos e sou de Pescelada. Comecei o meu percurso académico sempre segui em Tábua, até ter chegado ao 12º ano e decidi vir estudar aqui para o Oliveira do Hospital. Esta decisão foi inicialmente mais tendo por base as disponibilidades financeiras dos meus pais e fizeram-me que eu viesse para aqui. Portanto, era mais perto, não é? Era mais perto e era também, mais, as e despesas era mais barato, seriam menores, não é? Ao início foi algo que não me agradou de todo, mas depois acabei por gostar e atualmente se calhar ser uma das pessoas que mais defende aqui a escola. Portanto, com quem quer que fale, defende esta escola superior e aconselha que outros façam o mesmo que o José. Sim, sim, creio que a maior parte dos alunos deste gol fazem o mesmo sem ter que ser pagos para isso. Muito bem, portanto vejo alguma satisfação no José. O José que seguiu na ESTGO a área da Engenharia Informática, portanto já concluiu a licenciatura. Sim. E segue agora a via do mestrado na mesma área. Sim, sim. Quando acabei a licenciatura há cerca de 4 anos, estive um ano sem estudar, porque foi também quando comecei a trabalhar na BLC3, e depois já como trabalhador estudante, estou agora a terminar o mestrado em Informática Aplicada. E já agora, o que é isto de um mestrado em Informática Aplicada? Só para nós percebermos um bocadinho mais do que desta formação superior que está a seguir. O mestrado em Informática Aplicada é, digamos, um suplemento à licenciatura. Serve para consolidar alguns conhecimentos que são abordados durante a licenciatura, e ali são abordados de forma mais específica, de forma a fortalecermos o nosso conhecimento. Muito bem. E é também na área da informática que o José está a trabalhar na BLC3. Já agora, como é que aconteceu, e já vamos ao trabalho que está a desenvolver na BLC3, como é que foi possível esta passagem da ESTGO para a BLC3? Quando acabei o curso há 4 anos, comecei à procura de emprego. Tinha ido a algumas entrevistas e assim do nada surgiu-me, através de um contacto de um docente, a possibilidade de vir a integrar um projeto na BLC3 já como investigador. Nessa altura tive lá uma reunião e acabei depois por aceitar, principalmente por ser possível ali na BLC3 adquirir conhecimento quase todos os dias. Enquanto, por exemplo, se estivesse numa consultora ou numa empresa de desenvolvimento de software convencional, digamos assim, o meu trabalho ia acabar por ser um pouco repetitivo, ia sempre fazer mais do mesmo. E ali tenho a oportunidade de ir aprendendo várias coisas. Ou seja, está sempre a assimilar novos conhecimentos Exatamente. Nesta área. Ou seja, para quem nos escuta, é importante que consigamos passar esta mensagem, que é a importância, quer de estudar na ESTGO, quer depois também esta ligação que existe entre esta escola e este campus de tecnologia e de inovação. Exatamente. Já agora, qual é que está a ser o trabalho que está a ser desenvolvido, que está a desenvolver na BLC3? Portanto, mal começou a trabalhar, foi logo para um patamar que se calhar não sonhava, que era o de já integrar uma equipa de investigadores. Sim, inicialmente comecei por desenvolver projetos mais direcionados para a área da bioinformática, mas agora estou numa equipa de desenvolvimento de novos protótipos. A minha parte está mais relacionada com a concepção do sistema informático, onde tentamos aplicar as tecnologias mais emergentes, como por exemplo a IoT, que é uma coisa que se fala muito, que é a internet das coisas, que é a evolução da automação, é a evolução da automação industrial. E é também nessa parte que eu estou agora a desenvolver a tese de mestrado. Portanto, e esta investigação, o trabalho de investigação que está a desenvolver na BLC3 também acaba por ser fundamental para o desenvolvimento da própria tese de mestrado? Neste contexto, sim. Muito bem. E quanto a esses protótipos que está a desenvolver, é algo que pode vir de facto também, de alguma maneira, não sei se podemos falar assim, revolucionar um pouco este mundo da informática, porque sabemos que a informática está sempre em constante evolução, praticamente todos os dias. Em primeiro lugar, os protótipos não são só de informática. A equipa onde eu estou tem, além de mim, tem um engenheiro eletrotécnico e um engenheiro mecânico. E o que nós fazemos é o desenvolvimento de protótipos que permitam auxiliar a parte da investigação na área da biotecnologia. Ou seja, nós tentamos, dentro das nossas capacidades, conceber equipamentos para eles poderem utilizar. Estão a conseguir resultados, bons resultados? Sim, estamos a conseguir, só que como a equipa é pequena, é difícil também consegui ter muitos projetos em simultâneo. E nesta área, às vezes, é um bocado inglória, porque é preciso muito esforço para alcançar aquilo. Por exemplo, se nós virmos até o caso da própria criação dos computadores, eles começaram a ser criados antes da Segunda Guerra Mundial, e só no final da Guerra Fria é que eles começaram a ser digitais. E eram múltiplas equipas com financiamentos excepcionais. Ali é um meio mais pequeno e temos que nos adequar a esses constrangimentos. José, e noto que tem gosto particular por esta área da investigação. Dá-lhe gozo diariamente conseguir produzir algo de novo juntamente com a equipa? Sim, isso é verdade, porque a minha opção, como já disse, ter que ficar ficado, passou mais por essa parte, porque não, embora eu estar na minha área geográfica, e embora agora esteja também aqui a viver em Oliveira do Hospital, um dos fatores decisivos foi exatamente esse, nem sequer é, sei lá, por ordenado, porque se calhar se eu estivesse numa empresa em Lisboa, estava a receber mais do dobro do que estou a receber aqui. Isso aí não é o fundamental. No meu caso, é mesmo a aquisição de novos conhecimentos. Portanto, considera de valor esta sua presença na BLC3? Pelo menos a nível pessoal, sim. A nível empresarial, já não sou que decido isso. Claro. José, e quanto ao futuro? Nesta altura está então a concluir e a preparar a tese de mestrado, integra esta equipa de investigadores na BLC3. Tem 24 anos, como é que vislumbra os próximos anos? Quais é que são os seus objetivos, se é que pode partilhar connosco? Eu sou uma pessoa que prefere ver as coisas do dia-a-dia, não perspectivar grandes futuros, porque depois posso também errar o escalonamento. mas tem ambição de continuar por cá ou de, tal sim, como sim, disse, seguir outros caminhos e tentar abraçar projetos de maior dimensão a nível empresarial? Não, neste momento estou bastante feliz por cá. Até porque esta área da informática é uma área de grande procura, não é? As empresas estão sempre à espera de novos formados, novos licenciados nesta área da informática. Sim, mas a maior parte do que as empresas também procuram é um emprego, embora que seja qualificado, não é muito bem, também muito bem remunerado, pelo menos ao início. E para além de que é algo que é muito repetitivo, há pessoas que gostam de gozar que nós somos quase como Portugal tem os chineses da programação, em que um trabalho mal remunerado é muito repetitivo, e enquanto eu puder me manter afastado disso é o que eu tentarei fazer. Portanto, estou diante de um jovem investigador que está então a desenvolver ainda mais as suas capacidades na BLC3, este espaço localizado em Lagares da Beira. José, é também a nossa missão dar a conhecer um pouco mais desta BLC3. Pelo pouco tempo que tem estado neste espaço, como é que classifica este campus de tecnologia e de inovação? Eu acho que está a evoluir de forma bastante positiva. Eu, quando comecei cá a trabalhar, ainda estávamos ali na zona industrial. E a evolução tanto das instalações como o próprio desenvolvimento da organização, acho que tem dado também os seus frutos devido aos prémios que tem ganho. Mas lá está ainda uma organização bastante jovem e é difícil perspectivar-se com grande nível de detalhe o seu futuro. Mas de alguma forma está confiante de que a BLC3, e são projetos como a BLC3 que deveriam também existir noutras regiões do interior, até para captar jovens, tal como o José, acabou por ser a Estegó e também a BLC3 que permitiram com que o José ficasse por cá, próximo da sua família. Sim. E na sua área geográfica. Se eu não acreditasse em projetos como o da BLC3, não trabalhava num. Acho que a melhor resposta é mesmo essa. Já agora, quanto tempo ainda tem para concluir o seu mestrado na área da informática aplicada? Acho que tenho que o entregar daqui a 2 meses. Esse riso quer dizer que está muito atrasado? A questão não é só estar muito atrasado, não é estar muito atrasado, é que é muito trabalho, e como é algo que de certa forma me deixa realizado a nível pessoal, eu se calhar invisto um esforço demasiadamente grande e tento sempre esperar o melhor. E isso aí, devido às vezes a ser um bocado perfeccionista, faz com que seja às vezes um pouco prejudicial para o processo, digamos assim. Mas mais a nível pessoal. Mas creio que esteja a correr bem. Eu agora no final do mês também vou a uma conferência em Berlim relativa a um paper que em junção com a BLC3 e com este GO escrevemos sobre esse projeto. Portanto, e isso é também positivo para a conclusão da sua tese de mestrado? Sim, de certa forma também dá-lhe um maior valor académico. E é isso que também procura. José, vejo então que está satisfeito por a sua participação, por integrar este grupo de investigadores na BLC3. José Monteiro, um jovem de 24 anos que se licenciou em Engenharia Informática pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, conclui também mestrado na área de Informática Aplicada, é do vizinho Concelho de Tábua. É então o exemplo de que como é possível prosseguir e evoluir na vida académica também aqui no Concelho de Oliveira do Hospital e nesta região. José, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. Esperemos continuar a ouvir falar de si e também vir a conhecer os resultados desses projetos em que está a participar e que certamente serão e ficarão marcados por muito sucesso. Ok.